quis me esquecer. Logo eu que vale a pena ver de novo. Aí tá H. Depois que ela divulgou detalhes da nossa foda. Depois que ela divulgou detalhes da nossa foda. Tudo mudou na quebrada agora. Tudo mudou na quebrada agora. O pai tá foda, cada dia com uma puta nova. O pai tá foda, cada dia com uma puta nova. O pai tá foda, cada dia com uma puta nova. Tem duas coisas no mundo que toda mulher se irrita. Tem duas coisas no mundo que toda mulher se irrita. Um é falta de dinheiro, a outra é falta de pica. Um é falta de dinheiro, a outra é falta de pica. Um é falta de dinheiro, a outra é falta de pica. Toda mulher tem que ser uma puta, puta, puta, puta, puta. Toda mulher tem que ser uma puta, puta, puta, puta, puta. Toda mulher tem que ser uma puta, puta, puta, puta, puta. Ela vive em baile de favela, casa amiga dela torrando um brabo. Louca de lança, sua bunda balança. Como é que ela dança? Eu tô vendo legal. Que ela quer pau, que ela quer pau. Que ela quer, que ela quer, que ela quer pau. Que ela quer pau, que ela quer pau. Que ela quer, que ela quer, que ela quer pau. Que ela quer pau, que ela quer pau. Que ela quer, que ela quer, que ela quer pau. Será onde nós, ou será que eu moro longe? Será onde nós, ou será que eu moro longe? Quero ver se tem coragem de assumir quem é teu homem. Ô piranha, fala o nome do maloca que te come. Ô piranha, fala o nome do maloca que te come. Ô piranha, fala o nome do maloca que te come. Aponta pra aquela que não vale porra nenhuma. Aponta pra aquela que não vale porra nenhuma. Ô Fernanda, tua puta. Ô Carol, sua puta. Ô Bianca, sua puta, puta, puta, puta, puta. Ô Bianca, sua puta. Ô Carol, sua puta. Ô Bianca, sua puta, puta, puta, puta, puta. Senta por cima de mim, joga essa buceta aqui na minha cara. Senta por cima de mim, jogando a buceta aqui na minha cara. Vai tomar vara lá na sacada de casa. Vai tomar vara lá na sacada de casa. Vai tomar vara lá na sacada de casa. Tudo mudou na quebrada agora. Tudo mudou na quebrada agora. O pai tá foda, cada dia com uma puta nova. O pai tá foda, cada dia com uma puta nova. O pai tá foda, cada dia com uma puta nova. Tem duas coisas no mundo que toda mulher se irrita. Tem duas coisas no mundo que toda mulher se irrita. Um é falta de dinheiro, a outra é falta de pica. Um é falta de dinheiro, a outra é falta de pica.